O bastonário da Ordem dos Médicos Conselho de Oliver do Hospital, na visita ao Centro de Saúde esta manhã, José Manuel Silva teve a oportunidade de perceber os problemas que por cá subsistem devido à falta de médicos de família. Pela voz de um utente que esta manhã se encontrava na sala de espera, José Manuel Silva percebeu as dificuldades em conseguir consultas e receitas médicas para o próprio utente e até para a esposa. A paciente tem uma tensão muito alta e ele tomou dois não tem dado. Certo, mas já está marcada. Tenho marcada. Ah, é. E tem medicamentos em casa ou ainda tem medicamentos? Ainda tenho alguns, mas não tenho todos. Tenho que ir pedir com antecipação, que eu não nunca mais tenho. Tenho alguns, agora estão acabando, que é para impedir isso. Pois. Não, isso à partida, a prioridade é mesmo essa, que as pessoas tenham receituário com continuidade. Ainda que não tenhamos outros cuidados programados, mas pelo menos estes. O utente deu voz a uma preocupação que é sentida por cerca de 6 mil utentes que se veem privados de médico de família no concelho. Uma situação que foi mais dramática, chegando a ser quase 16 mil os oliveirenses sem médico atribuído. Valeu a colocação de alguns médicos, como exemplo a mais recente fixação da jovem médica Ana Marta Garcia, natural do concelho de Oliveira do Hospital, e que pese embora a facilidade de colocação em grandes unidades hospitalares do país, não deixou de dar resposta a uma necessidade sentida no seu concelho. Em curta conversa com o bastonário, a jovem médica admitiu motivos passionais para a sua permanência no concelho. No centro de saúde, disse ser bem tratada. É uma jovem médica, porque neste momento os incentivos para as pessoas fixarem no interior ou são geográficos ou são passionais. Pois, daqui é mais passionais, né? Na zona de Leiria ainda são geográficos, são mesmo passionais. Porque o trabalho médico foi muito desconhecido. E se nós quisermos médicos no interior, o governo tem que fazer algo. Tem que implementar medidas de discriminação positiva com medidas câmaras. Os médicos não vêm para ver. Apesar de estarmos a formar médicos acima das necessidades do país. E para o ano já temos o país coberto de médicos de família. Nestes dois anos vão sair mais de 700 jovens com especialidade. Mas depois também saem muitos. Neste cá, não é? Eu sou mesmo cá. Sim, a família era cá. Exatamente. Nas figuras, sou de cá, terei o curso em Coimbra, ainda estive um ano em medicina interna no Santo António, depois resolvi mudar. Foi sério? Sério. Depois resolvi mudar para a medicina geral e familiar, fiz o internato em Coimbra. E agora pronto, decidi voltar às raízes. É verdade. Mas com muitas vicissitudes da vida. Porque o marido é engenheiro, trabalha para outro lado, daqui. Como é? Olha, prazer. Tem sido adaptado aqui, vem aqui, trata-me bem. Aqui o doutor Álvaro Luís trata-me bem. Muito bem. Não tem nada a ver. Também no SAP, Serviço de Atendimento Permanente, os problemas de afetação de médicos têm sido minimizados com a permanência regular de um médico de nacionalidade cubana, que em dias mais críticos chega a consultar cerca de 80 utentes por dia. Muita gente, doutor. Diga aqui ao seu bastonário. Hoje, segunda-feira, Está calmo. Houve alturas, quando isto teve complicado, teve picos brutais. É muito complicado. A doença respiratória, agora com a parte médica também. Em Almeirinho. Muito esse tema. Teve em Almeirim. Tu és alpiarse, eu trabalhei em Almeirim também. Eu sou cubano, sou. Tu és. Mas está-se melhor aqui. Até um dos que é explorados pelas empresas de contratualidade. 70 por dia aqui. Pronto, mas com mais de 6 mil pessoas sem médico de família, neste momento. Porque o médico está de. Sim, baixa. Já falamos. Os números que temos recentemente são à volta de 5 mil. 100 médicos sem mais esses que o médico está. Exatamente, claro, exatamente. Pois, exatamente. Já temos uma situação muito mais dramática. Já tivemos uma situação. Doutor Araújo, continua as suas consultas. Foi assim esta manhã no Centro de Saúde de Oliveira do Hospital. José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos, que efetuou esta manhã uma visita ao Conselho de Oliveira do Hospital. Por cá, o responsável.